Torne-se agora mesmo um associado da obra Evangelizar é Preciso, idealizada pelo padre Reginaldo Manzotti. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo um associado, você torna-se também um evangelizador, além de ajudar as instituições sociais que a Evangelizar atende. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Como? Ligue 0418401-0909, dígito 1, ou acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br. A loja Evangelizar disponibiliza para você 5 DVDs com reflexões que já foram temas dos encontros de formação do associado com o padre Reginaldo Manzotti. São eles: Pentecostes, Dons do Espírito Santo, Exigências do Amor, Eucarística, Sexualidade no Casamento e O Perdão é um Bálsamo que Cura. Em cada tema, o sacerdote convida você a resgatar o verdadeiro sentido da vida com Deus, com o próximo, consigo mesmo, o verdadeiro significado do perdão e da Eucaristia. DVDs exclusivos que você só encontra aqui, na loja Evangelizar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone 041-3221-6050. Loja Evangelizar, sempre uma novidade para você. Uma Oração por Dia é o novo livro do padre Reginaldo Manzotti. São 365 orações, uma para cada dia do ano. A renda deste livro será dirigida às crianças das instituições parceiras da Associação Evangelizar é Preciso. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 041-3221-6050. Nós estamos nesse segundo momento da Hora da Misericórdia, hora abençoada, hora bendita, hora que nosso Senhor faz acontecer o que Ele prometeu: derramarei rios de misericórdia sobre aqueles que me invocarem durante a vida e na hora da morte. Povo de Deus, quantas graças Deus tem derramado, acredite em mim. Quantas graças Deus tem dispensado. Por isso, eu convido você, onde quer que você esteja, se você nessa hora da misericórdia, quando nós acabamos de dizer, pela paixão de Jesus, pela paixão, morte e ressurreição, Senhor, Pai, atendei-nos, receber uma graça, testemunhe, conte. Como fazer? É muito fácil. É só você ligar 0-8401-0909 e testemunhar as maravilhas do Senhor. Escute esse testemunho. Meu nome é Maria Lenier Oliveira. Eu sou de Fortaleza, Ceará, da Rádio Jangadeiro. Opa, um abraço, Jangadeiro. Padre, eu passei 15 anos nas drogas. Eu tenho 45 anos hoje. Jesus. Graças a Deus eu me recuperei. Fiquei na Fazenda Esperança 2 anos, me recuperando. Quando eu saí de lá, deixei meu filho aqui em Fortaleza e fui morar no interior com meus pais. Passei 7 anos com ele. Quando eu retornei em 2011 para Fortaleza, para trabalhar e viver com meu filho, quando foi no dia 1º de abril de 2011, o meu filho faleceu no acidente de moto. Mas eu fiquei com a fé em meu Jesus Cristo e ouvindo o texto da misericórdia, isso, Padre Reginaldo. Isso. Sou o Senhor, todo dia a sua palavra me fortalece para eu não recair nas drogas. Amém, Senhor. Aleluia. Eu agradeço todo dia a Deus. Tenho muita fé. Amém. Amém, querida filha lá, que me escuta pela rádio Jangadeiro. Essa hora da misericórdia é só a fé mesmo, filha, para você não recair. É você cada dia dizer: Jesus misericordioso, mais um dia sem. Escutou, filha? Jesus misericordioso, mais um dia sem. Filhos e filhas, nós vamos para a palavra de Deus. Eu só quero dizer, povo de São Paulo, dia 11, eu estarei aí, dia 11, sexta agora, às 20 horas, no Santuário São Judas Tadeu, celebrando a missa, e às 21, bênção com o Santíssimo Sacramento. Espero por vocês. Filho e filha, presta bem atenção. Se você acessar o site www.padrereginaldomanzotti, tem algo de Maria para você. Sabe o que é? As mil Ave Marias. Eu creio muito na oração do terço, no terço da misericórdia, mas no terço mariano. Eu sou um padre, e pelo menos eu aprendi assim, rezo o terço mariano todo dia, além do terço da misericórdia. E já há vários anos, no dia 31 deste mês de maio, nós fazemos na paróquia as mil Ave Marias por você. Mas eu não vou estar lá, padre, mas você pode mandar suas intenções. É só acessar o site. Minhas intenções para as mil Ave Marias. Nossa Senhora, acolha as nossas preces, nossas necessidades. Bíblia aberta, cartilha de oração. Vem falar comigo. Eita, povo de Deus, vem falar comigo, Deus. Vem falar comigo, Pai. E o evangelho de hoje, que o Senhor vem falar, é João 15, de 1 a 8. Vem falar comigo, Deus, através do evangelho do dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. E disse Jesus: Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E podará tudo o que der fruto, para que produza mais fruto. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. E continuou Jesus: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Várias vezes, nesse pequeno texto, Jesus afirma: Eu sou a videira. Eu sou o tronco, vocês são os ramos. Permaneçam, então poderão dar frutos, então poderão, sem dúvida, produzir o bem. Por isso, eu convido você que está me escutando, todo o Brasil: Senhor, eu quero permanecer em ti. Eu preciso permanecer em ti. E se em algum momento na minha vida foi quebrado este laço, foi quebrado, foi rompido esta seiva que me nutre, Senhor, esta seiva que me dá vida, refaça, Senhor. Porque eu creio nesta palavra que diz: Sem mim, eu nada posso. Sem ti, eu nada posso. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu sei, Senhor, eu não consigo nada. O caminho se torna difícil demais. As pedras me desestimulam. Sem ti eu nada consigo fazer, Senhor. Então me ajude, Nossa Senhora também. Nossa Senhora, repare esse vínculo com teu filho. Me ajude a estar ligado a ele sempre, Nossa Senhora. Nossa Senhora, este é teu mês. Nos ajude a seguir teu exemplo de fidelidade, de amor. Eu quero, eu preciso permanecer em Cristo. Está escutando? Você escutou aquela filha de Fortaleza? O que a mantém sem as drogas cada dia é a oração. Eu tenho escutado muitas plataformas, testemunhos. Inclusive, eu falava que sexta-feira eu estaria em São Judas Tadeu e você, da Rádio Capital, que está me ouvindo, pode ouvir ao vivo a Santa Missa. E foi exatamente em São Judas Tadeu, do mês passado, que um jovem me procurou e disse, padre, é na oração que eu estou vencendo o meu vício do alcoolismo. É no texto da misericórdia. E esse jovem deve estar me ouvindo, que ele diz, não perdeu um dia. Você pode acompanhar a missa ao vivo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus recaia sobre a roupa, a água, as fotos de família, por intercessão de Nossa Senhora, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.